Tiradentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do ar. Decadentes, está começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 471, com uma música animada para que essa aqui seja a balada do americano. Para começar 2025 no entusiasmo necessário. Eu sou Jairo Viana, e está começando o ano de 2025 pensando em todos os problemas e que nós temos que deixar para, infelizmente ou felizmente, aprender com o que passou e começar um novo ano aí buscando motivação. Bom, estão aqui comigo os culpados, quase os culpados de sempre. Menino Tales meteu mais um atestado. Eu acho que provavelmente ele deve estar planejando aí seu projeto spin-off. Pode ser que aconteça. Mas vou começar por ele, aquele que hoje está preenchendo o buraco do Tales. Nosso quinto Beatle, Rolon Roberto Lopes de Oliveira Neto. Dê seu boa noite e sua mensagem de ano novo aos americanos. Boa noite, trocamos o profeta para 2025, vamos ver se agora vai, né? Profeta 2024 não funcionou, vamos ver se o Miqueias aí vai resolver o nosso problema para 2025. Feliz ano novo, uma nova série B e nos livramos de muita coisa, vamos ver se começamos o ano um pouco mais leve. Opa, é isso aí. Começando, a gente tem que procurar aí, como eu falei, motivação. Vou chamar ele, Felipe Deleucas, com sua camisa do América, que depois que ele voltou da Europa, agora é só camisa do América para compensar. Dê seu boa noite e sua mensagem aí aos americanos. Ah, boa noite. Agora tem um guarda-roupa inteiro, vasto aqui, cheio de camisas do América, então dá para ficar bem vestido, né, para todos os decadentes desse ano. Porque a gente já fala de muita coisa boa, né? A gente tá, para quem criticou, nós estamos contratando só jogadores de altíssima qualidade, jogadores de renome e de muitas boas estatísticas. Então, assim, a gente tem que estar otimista, porque Miqueias, Figueiredo, teve um outro também que eu já até esqueci o nome, mas vai dar bom. O senhor está otimista. Qual que é a chance de ocorrer uma espiral descendente a essa altura do campeonato, Felipe? Zero. Esse time já tá começando embaixo, não tem como cair mais. Esse é o nosso otimista. Por último, o segundo irmão Deleucas, dê seu boa noite, Lucas Deleucas, o homem do esporte especializados. Como foi? Qual a sua mensagem 2025 para o americano? Inclusive, já estou com a peita de ano novo, porque se tem uma coisa que recentemente o América não falha em lançar camisas bonitas. Eu achei essa bem bonita, passei o meu Réveillon trajando ela, e que seja um 2025 de esperança, né? Eu acho que, apesar de todos os pesares, as declarações, eu acho que quando falta a notícia do América, né? Chegam todas as ruins que durante o ano não sai nada, né? Então saiu todas as notícias que nós estamos com um problema de dinheiro, que não sei o quê, Salão da Entrevista, Alencar dá as suas entrevistas e sincericídios nos stories do Instagram, mas se a gente for analisar friamente, não tem uma diferença tão grande no elenco, que tipo assim, não dá um 2025 esperança de ser algo tipo 2017, mas eu acho que não é algo que me parece ser tão catastrófico como foram algumas temporadas pré-2009, né? Então, enfim, vamos ver. É isso aí, a gente viu aí muitas movimentações para todo lado, né? Começo de ano é sempre assim, e nós fizemos algumas movimentações bem, vamos dizer assim, até humildes, né? A gente trouxe jogadores que estavam aí na reserva, no Vasco, por exemplo. Trouxemos, que são jogadores, por exemplo, do William Batista, né? Que jogou com o William Batista lá no Vasco, né? E, na verdade, a gente está esperando também quem vai vir aí da Copinha, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa formação desse time. A gente, no último programa, comentou como é que a gente estava caminhando para esse 2025. E está indo na mesma linha aí, né? Tá caminhando aí dentro do que a gente esperava mesmo. Bom, primeira coisa, eu queria comentar sobre algumas... O Lucas falou aí sobre os comentários, os sincericídios aí do Alencar, né? Mas só para comentar que houveram algumas mudanças aí na estrutura institucional do América. Houve mudanças, por exemplo, na pessoa que vai gerir o Independência. O Gurgel parece que saiu, que era o que geria o Independência há muitos anos, né? Há mais de 10 anos. Então, a gente pode ter algumas mudanças aí em função disso. Houveram mudanças no marketing, o Marconi realmente saiu. Ficou subentendido naquele story do Alencar que o Bernard, que já era responsável aí pela relação com patrocinadores, deve assumir esse posto. Inclusive, o Bernard é um cara que tudo que eu precisei mexer com ele é só elogios. A gente, inclusive, cantou essa promoção aqui, né, Lucas? Num programa desse para trás aí. Foi. Então, vai tudo muito bem alinhado aí numa proposta geral de não trazer gente de fora e tentar aproveitar as pessoas que já estão no clube há mais tempo em algumas posições aí. A própria questão do Fred Cascardo, né? Foi dito que o Fred ficará aí como diretor de futebol e, portanto, toca para frente 2025, até segunda ordem, né? E de acordo com o Alencar, com metas, com uma série de colocações aí. O que vocês acham dessas mudanças aí? Vocês acham que é nessa linha mesmo, que daria para fazer diferente? Dizer que o Cascardo fica como diretor de futebol é uma palavra pesada, né? Vai continuar o que ele estava fazendo antes. Mais ou menos, né? Ser diretor de futebol, ele mudaria de função, né? Vamos dizer assim, ele mudou de atribuições, vamos dizer assim, né? Ele agora está na linha de frente de uma forma que ele nunca teve antes, porque a linha de frente, antigamente, a gente sempre soube que era o Salum e o Euler. Né? Ele era uma linha de frente do futebol. E agora, a linha de frente é o Alencar, como ele mesmo disse aí nas entrevistas, junto ao CA, liderando o CA, né, que é formado por 5, e com autonomia o Fred Cascardo. Mas, desculpa, eu te interrompi, Roberto. Não, mas era isso. Porque dizer que ele geria o futebol antigamente era muito pesado, porque ele não tinha... Em muitos grupos a gente vê o pessoal defendendo de que ele estava aprendendo com o Salum e tudo mais, mas a gente via que ele não tinha muita voz ativa, que ele não era muito responsável por nada, né? E aí eu não sei até que ponto é positivo ele assumir essa função agora para frente. E assim, é meio complicado também, porque aí tentando defender um pouco ele, né? Sem saber como vai ser a temporada. Mas a falta de contratações ou de grandes anúncios, etc., eu acho que não dá para colocar na conta dele, não, porque ele já pegou um orçamento horrível, né? Péssimo, tendo que fazer cortes e cortando o América, cortando para tudo que é lado, de roupeiro. Enfim, eu acho que não foi. Eu acho que esse ano, por mais que ele vai ter mais autonomia, mas se alguma coisa não der certo, eu não coloco tanto na conta dele, nesse sentido, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas já começa meio, na minha opinião, meio questionável, né? Porque um dos anúncios de reforço que vieram, o menino lá que foi revelado do Fluminense e tal, a justificativa para a contratação dele veio, não sei se todo mundo ouviu a entrevista do Salum para Dimar Oliveira, foi assim, teve um... O Denis que me ofereceu, ele me ofereceu uma vez um jogador fulano que deu certo e eu não tinha contratado, ofereceu um outro que também não contratei e deu certo, não, dessa vez ele ofereceu e eu contratei. Ou seja, não passou por análise técnica, não passou por Fred Cascardo, que... O diretor de futebol para esse ano seria ele, e veio porque foi o Denis que ofereceu e o Salum topou. Tudo bem, é um cara barato, não é nada que vai onerar a gente muito assim, mas que ele, como diretor de futebol, já poderia ter mais autonomia, né? Nesse, se, se, ou pelo menos que o Salão falasse, ah, recebemos a indicação, passou pela análise do nosso departamento de futebol e foi contratado. Mas enfim, tirando esse parênteses aí, vamos ver como é que vai ser o trabalho dele, agora que ele vai ter que, de fato, trabalhar no futebol, porque o Alencar não vai ficar tocando isso no dia a dia, né? Felipe, o América trouxe para dentro de si a filosofia decadentes de estilo esporte especializados com o Lucas ou com quem puder? Eu acho que sim, porque basicamente, até concordaria, se fosse colocar o Cascardo ainda, se ele tivesse mexendo mais com a base, a primeira promoção que teve quando saiu, faria mais sentido. Porque, por mais que ele não tivesse na linha de frente, os comentários que se tinham sobre ele era de que ele, de fato, não era tão bom com a negociação, que ele não... que não era tão bom assim para a função, que ele fazia muito bem a parte de logística, que não necessariamente precisa ser um diretor de futebol para mexer com isso, mas tudo bem, mas que a parte lá mais de diretor de futebol ele não fazia tão bem. Então, eu não sei se eu daria essa chance no ano que seria tão difícil, que a gente precisa de ser muito pontual no mercado. Bem, ainda mais, aí você toma um pouco disso, né? Talvez se ele fala, não, agora é você que tá aí, vê uma contratação dessa aí por indicação completa, você podia já colocar o dele, fala assim, não, peraí, vamos avaliar primeiro, passa pelo crivo, ou não, esse cara não, tipo, pode dar certo, mas a gente não podemos arriscar aqui, a gente tem gente da base para subir para essa função que pode dar mais certo do que ele, e ver o que é, né, porque não é que nós trouxemos gente provada ou que se justifique também, né, então... Eu acho que vai muito nessa linha, eu acho que é uma questão que tem a ver com orçamento, obviamente, saúde. Amém. E eu não sei, eu tô bem disposto a tentar isso aí, sabe? Eu tô bem disposto a entender que é o que dá para fazer nesse momento. Eu acho que talvez a gente nem conseguiria trazer um diretor de futebol também no orçamento que a gente precisa, sabe? Infelizmente, infelizmente. É o que eu acho que é isso. Ele foi com quem puder por conta disso. Um diretor de futebol em si é caro. Então, hoje a gente pegaria uma pessoa sem experiência nenhuma, para ganhar pouco, e aí podia dar muito errado, porque também ia ser a primeira chance da pessoa, ou você ia ter que gastar um dinheiro que a gente não tem para gastar com isso agora. Então, assim, aí você poderia trazer um diretor de futebol e não dar orçamento, ou, ou deixar o Fred sem orçamento mesmo, né? Assim, então eu coloco um pouco disso, mas assim, o ideal seria que a situação financeira fosse melhor para a gente poder ter uma escolha. Eu acho que se a gente tivesse uma escolha, talvez ele não fosse a pessoa. Ele ficou porque, assim, é ele que tava lá e tava assim, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então... Uhum. E o que se ouve nos bastidores das pessoas que decidem na América é que eles entendem que o Fred nunca teve uma chance, de fato, para exercer as atribuições de diretor de futebol. Então é uma tentativa, é um chute bem calibrado, vamos dizer assim, né? É o que se ouve aí por aí, e o pessoal tá com fé no trabalho dele, sim. Tá acreditando que ele vai entregar um bom trabalho aí. Quem foi nosso último diretor de futebol de verdade? Foi o Brax, né? Foi o Brax. E antes do Brax, o Sid Clay, né? Que foi quem trouxe o Juninho. E porque depois do Brax veio aquele carequinha, que eu esqueci o nome dele, o... Que depois que veio do Ceará, ou foi pro Ceará depois? Gente. É o velhinho? É. Nossa, esqueci o nome dele. Ah, isso é verdade. Ficou um pouquinho, né, cara? Foi gente do céu, como é que escapa o nome dele? Mas ele não é carequinha, não, isso era grisalho. Não, mas ele é o Armando Desessardes. Desessardes, isso. Aí ficou o Desessardes uns tempos aí, depois ficou sem, e aí depois entrou o Fred aí, que era diretor de futebol da base, né? Então esse é o recente dos nossos diretores de futebol. E talvez nesse aspecto, como esse é um ano que a gente vai ter que trabalhar muito com a base, talvez ele possa ser a pessoa certa, porque ele pode saber ali quem que a gente pode aproveitar mesmo, assim, de fato, né? Saber conversar um pouco melhor, renovar uns contratos ali que tem da base mais por vencer, já que ele tem um pouco desse tato, assim. E se ele tem contato de trazer jogador na cidade, também é melhor, né? Trazer. Porque acho, querendo ou não, foi na época dele que nós começamos a trazer, por exemplo, o Breno, o pessoal do Sub-20, do Palmeiras e tudo. Então, assim, se ele conseguir trazer gente assim que consiga jogar, porque a gente voltou pra essa fase. É a época que a gente pegava jogador emprestado de time de Série A pra jogar a Série B. E já conseguiu subir assim também. Vai lembrar 2010, a gente subiu assim com o Marcos Rocha e tal. 2015 também, nós tínhamos jogadores emprestados que faziam parte do elenco com alguma importância, né? Então, uhum. Deixa eu dar uma visão aqui. De acordo com a postagem do próprio América, O nosso time, até o momento, para 2025, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a... Eu vou usar a própria listagem do América para não ter furo, tá? Então, ó, goleiros. Cássio, Dalberson, Jory e Matheus Mendes. Claramente, aí eu acredito que o titular será o Matheus ou o Dalberson de reserva. O que vocês acham? E vou ser sincero, não lembro desse cara jogando, desse Matheus Mendes. A gente tem todas as ressalvas com os jogadores que vêm do lado de lá. Mas a única coisa que positiva que eu vejo é que a reação de boa parte dos atleticanos foi meio negativa, assim, de achar que ele poderia ter oportunidade lá. Tem muita gente que já critica o Everson, né? Uhum. Pelo menos ruim não deve ser. Ou então eles estão trolando a gente, igual quando sai um jogador ruim nosso, a gente pensa assim, nossa, que pena, perdeu. Pode ser também, né? Agora eu vou falar com você o seguinte, a reação no meio dos americanos também foi boa, porque a discussão principal é o fato de que ele vem por empréstimo sem valor de compra no final. Se a gente tivesse tão preocupado de ser bomba assim, a discussão seria outra, né? Mas ele veio com o valor de compra fixado, né? Não. Desmentiram isso. Ah, tá. Desmentiram isso depois. Ele não vem, ele vem por empréstimo. Me parece que existe sim uma taxa de vitrine se ele for vendido no meio do ano, por exemplo, mas é isso. Tá? Não acho que tem nada diferente disso, não. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada contratação, mas eu queria mostrar... É tão azarado que é capaz de vender um goleiro no meio do ano, né? Não duvido não, tá? Então, olha lá, ó. A gente tem, então, lateral, Matheus Henrique, Marlon, Paulinho e Samuel Alves, né? Então, muito provavelmente, aí, Matheus Henrique e Marlon mantém a titularidade. Isso aí me preocupa, porque... Por mais que são bons prospectos, né, principalmente o Samuel na direita, muito assim, é difícil dos laterais jogarem o ano inteiro sem se lesionar, sem ter nada, né? E até então a gente tá bem certo de banco, né? Não sei como é que são esses dois. Pois é. Vou aumentar aqui para ficar melhor para todo mundo ler. Zagueiros, Júlio, Lucão, Pedro Barcelos, Rafa Barcelos e Ricardo Silva. Meio campo, Alê, Cauã Barros, Felipe Amaral, Fernando Elizari, Cauã Diniz, Martim Benítez, Tauan Williams, Iago Santos, e depois teve a chegada do nosso profeta Miqueias, que também chega aí pro meio de campo também, certo? Esse meio de campo aqui, a disputa tá maior, né, gente? Inclusive a velha dúvida do primeiro volante continua, né? Dessa turma aí, primeiro volante, só o Felipe Amaral, né? Não, o Cauã Barros também é primeiro. Cauã Barros também é primeiro? Me falaram que ele era segundo. E o Iago Santos também. E o Iago é o da base. É. Ah, tá. E o Alê também, né? O Miqueias. Eu acabei de falar que o nosso problema do primeiro volante é o Alê. E você vem me fazer essa piada, caramba. Eu não vi, não, mas qual que foi o nome dos dois que contrataram do Vasco mesmo? Figueiredo e Cauã Barros. Então, esse Cauã Barros, assim, em alguns portais apresentam ele como volante mesmo, sem ser segundo, né? Talvez ele faça as duas, ele tipo o Alê. Vixe. Tipo o Felipe Amaral, na verdade. Não, eu acho que é porque hoje em dia os volantes, eles não estão tão fixos, né? Mas o Felipe Amaral é o primeiro volante que consegue sair pro jogo, que faz ali. Eu acho que é um pouco disso. No Amazonas ele fazia eles tinham dois volantão mais assim, né? Eu acho que o Miqueias também tem porte de ser primeiro volante, não? A verdade é que pelo esquema que tudo indica que o William deve adotar, os dois vão jogar em linha, né? O primeiro e o segundo. E aí você vai ter um cara lá, e aí você vai ter um meia formando os triângulos que o Lucas adora aí, né? Então meio que... Eu gosto da análise do Adolfo. Dos triângulos cauanianos né? Não, eu acabei de falar, viu, Cubana? Você está falando do Miqueias, acabei de falar que nessa lista aqui foi antes da contratação do Miqueias, mas eu citei ele aí, que ainda tem o Miqueias nessa briga aí também, né? Mas o Miqueias, ele é exatamente o quê, gente? Você sabe? Ele tem 1,87m de altura e aqui tá falando que ele é volante. Ele é volante. Tem cara de ser um zagueiro, tipo um Lucas Cão, um zagueiro que foi avançado assim pela altura. Mas acho que é um volante mesmo, assim. E pelo porte deve ser um primeiro volantão. Talvez seja ele ali, o nosso cão de guarda pra esse ano. Será? Eu joguei Miquéias no Google, o primeiro resultado é um personagem bíblico. É, é. Não fala se o personagem era volante. Que olha só. O nosso meio-campo, a gente tem o Alê com 1,84, o Felipe Amaral com 1,74, o Miquéias com 1,87, Benítez com 1,75. Gustavinho tá aí também, né? 1,74. É, Gustavinho, o pessoal não tá contando com ele no elenco, porque ele foi renovado só para acabar de se recuperar da cirurgia, né? O Cauã tem 1,83 e o Elizari 1,73. É. É o mais alto ali, de fato, né? Faz sentido, né? Tá mais perto de Deus. A única coisa que eu acho ruim, das contratações todas, tirando a aposta mesmo, que foi o menino do Fluminense lá. Esse Miquéias, a única temporada que ele foi titular de verdade foi ano passado, que ele foi rebaixado com o Ituano, né? Então, e sendo volante, né, sei lá como é que foi a zaga do Ituano, mas não deve ter sido uma beleza. Então, sei lá se é um cara confiável. Preferia manter o Felipe Amaral. A gente vai falar sobre cada um deles, a gente vai mostrar aqui um pouquinho os mapas de calor, de como é que eles jogam, pra gente discutir aí como é que eles vão se encaixar aí. E por último, temos como atacantes Adson, David Lopes, Fabinho, Figueiredo, Jonatas e Renato Marques. Esses aí são os seis atacantes que vão chegar aí. O que parece, os dois reforços estrangeiros que o William Batista comentou com a gente na última, naquela vez que a gente foi lá no CT, parece que não viraram, né? Que era o tal do Nahuel que o pessoal estava olhando aí. Pode ser que tá negociando ainda, né? Mas parece que não virou por enquanto, né? Ou talvez vão vir depois do Mineiro, né? Pode ser também. Pode ser também. Ou mais pro fim, né? Pra gastar menos meses. A velha estratégia do Alencar de deixar para gastar dinheiro depois com o destaque do Paulistão. A Série B não para com o Mundial de Clubes, não, né, gente? Acho que não. Porque não a Série A... Acho que não, porque o pessoal tava até comentando que... Se o Fluminense caísse, ia ter que ficar jogando a Série B com o time reserva. Não para, não. Não para mesmo, não, né? Não. Então, assim, é o que vai acontecer. A gente vai ter provavelmente um ano um pouco mais tranquilo em termos de datas. Provavelmente não vamos jogar nas quartas e domingos, né? Porque, afinal de contas, o Campeonato Mineiro acaba já em março, comecinho de março. Então, a Série B já deve começar logo em seguida, né? Mas quem vai querer ver jogo do Real Madrid se vai ter América e Ferroviária jogando? Já começou. A Série B começa 5 de abril e vai até 22 de novembro, ou seja, tem muitas semanas aí, praticamente 38, né? Praticamente as 38 semanas de equivalentes às 38 rodadas. 5 de abril e o Campeonato Mineiro... Deixa eu conferir aqui. Primeira semana de março, eu acho. Eu acho que era isso mesmo. Dava duas semanas. É o normal, né? Tanto que a gente faz um jogo no meio disso aí. Quer ver, ó. Acaba quando? Ué, engraçado. A final vai acontecer dia 7 de abril? A final do Mineiro acaba dia 7 de abril e a Série B começa dia 5? Acho que vai ter alguma coisa envolvida aí. Eu acho que já estão esperando que a América nem o Atlético estejam na final, né, do Mineiro, né? Ou vai mexer uma semana. Porque a última rodada é dia 12 do 2, da primeira fase. Da primeira fase. Então, dia 12 do 2, você colocaria dia 19 e 26. Semifinais. Isso. Aí pode ser no dia, que dia que você falou, de março? De abril? Dia 7? Sim, dia 7 de abril. Dia 7 de março pode ser. Pode. Que dia 7 de março, não, 7 de março é sexta. Seria dia 8 e 9 de março, o último jogo. Aqui no site da Globo.com não tá com as datas ainda das semifinais e finais. Engraçado, hein? Eles se adequam aí, né? A gente acredita, né? Que vão se adequar. Pô, às vezes a gente vai... começar a Série B no meio da semana mesmo e jogar a final do Mineiro no fim de semana sem problema. Que beleza, hein? Até funciona, inclusive, isso, né? Meu Deus do céu, deixa eu olhar os comentários. Eu preparei o time pra jogar a Série B, né? Deixa eu ler muitos comentários, muita gente comentando aqui. Pessoal, deem like, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar pra mais americanos, viu, gente? Faz favor aí, deem like, passem aí para os amigos. Coronel Pão, boa noite, galera. Animados, vamos fazer o de sempre, acreditar. Carlos Eduardo Reis de Carvalho, boa noite, nação americana. Alguns dias o Jair disse, salvo engano, que tinha ouvido o William Batista falar de 4 contratações, incluindo 2 estrangeiros. É isso mesmo? Bom, ele falou, chegou mais gente, né? Mas até agora os estrangeiros não chegaram, pode ser que, como o pessoal citou, cheguem aí, talvez após o Mineiro, né? Zé Flávio Moreira, boa noite. Feliz ano novo a todos os americanos. Gilmar Pereira, domingão é dia de decadentes. É isso aí, Gilmar. Estão otimistas as contratações? Para mim, só do goleiro me surpreendeu até aqui. Ô, Gilmar, eu vou falar com você o seguinte. A vibe geral do torcedor americano está tão desanimada e tão sem expectativa que periga dar certo. Eu já vi anos que a gente ficou nesse desânimo todo aí. No final, subimos ou até conseguimos coisa boa aí. Mas quando eu fazer o 11 por 11 aí do ano passado para esse ano, bobear, mesmo com essas saídas ali, dependendo do que o time conseguir jogar ao longo do ano, a gente vai ter talvez um time até melhor. Pois é, cara. Eu não sei o quanto de bola joga esse Figueiredo. As estatísticas não indicam que joga muita coisa, mas pior do que o Jacaré, é muito difícil dele ser. Então você pega esse Jean Rafa. É um cara, é meio que uma aposta também, mas dizem que ele é um cara que foi promissor, jogou nas seleções de base e tudo. Eu digo assim, porque eu tô pensando mais no meio-campo com se o William conseguir montar uma coisa mais próxima do 4-4-2 e conseguir jogar Elizari, Benítez, Amaral e Alê, por exemplo. Eu acho que a gente tem um meio de campo muito mais forte do que no ano passado. Enfim, a ver. Mas esse é meu medo é que no ano que teve muita aposta, a gente caiu, né? Mas não é muita aposta. Pô, você prefere a certeza do Jacaré ou a dúvida do Figueiredo, entendeu? Dúvida cruel. Todo mundo feliz aí, mas ninguém preocupado com os garçons do chalezinho na queda de faturamento aí. Ah, mas é, pô, o elenco que o Cruzeiro tá trazendo aí também, pô, o Fagner não vai ser. Gabigol. Você acha que vai faltar? Fagner e Gabigol lá no chalezinho. Quem é Jacaré, amigo? Vai jogar pra cima, né? Agora, eu achei muito otimista pra achar que vai encaixar um time com o Benítez e Elizário. O Benítez vai ser a cereja do bolo esse ano, porque ele conseguiu jogar triplo tamanho. Vai ter que pensar num time sem ele mesmo. Não, isso é fato. A gente tá começando 2025 agora e a gente já tem que ter a plena consciência que se ele entregar os 30% de jogos do ano, levantar a mão pro céu. Então você já tem que ter dois times, um para quando ele joga, um para quando ele não joga. Aí também tem que... William, esquece o Mineiro, deixa o Benítez descansando. Não faz igual o Cauã fez, que foi colocar o Benítez num jogo que não valia nada contra Tom Benson. Assim, esquece. Deixa o Benítez descansando e vai, joga para a Série B e pronto. E quanto aos falidos? Se o Fagner estiver em campo, é bom deixar o Benítez em campo também? Não. Aí tira, descansa. Só pra não passar perto? Ou se colocar ele em campo, dá a instrução tática pra ele assim, ó. Tá, onde o Fagner estiver, você vai pro outro lado do campo. Fica longe, não chega perto. Ai, ai. Que dureza, né, rapaz? Puxa vida. Bom, deixa eu continuar aqui. Saulo Prata, boa noite, coelhado. Em 2025, bem melhor do que nos anos anteriores. Que realmente haja mudanças no mindset da diretoria. Zé Carlos Molineiro está aqui com a gente. Miller Melo, sinceramente, melhor 2025 com a base sem velharia. Marcelo Scott também com a gente, dando um feliz ano novo, falando que acreditando que vai dar certo. Miller Melo aqui, Júlio César Randan. Figueiredo atacante, em 44 jogos, fez 2 gols. Que esperança ter com esse nível de contratação desanimador. Vamos torcer para o William Batista saber onde é que esse cara joga, né? Às vezes, o pessoal do Vasco aqui não entendeu ele. Gilberto Weber está aqui com a gente, falando do Coelho dos Vales. Abraço ao pessoal do Coelho dos Vales. Saudações aí para Vila Velha. Ricardo Leandro, boa noite, meus amigos. Podemos confiar na diretoria e nesses jogadores que sempre os mesmos estão contratando? Ah, eu acho que o time mudou bastante, né? Eu acho que muito do que a gente criticava e tudo mudou. Fica a dúvida se vai dar liga esse time aí, né? Eu não critico, eu falei brincando, assim, é claro que são jogadores, os atacantes você fica ali porque os caras não têm muito gol, mas é pra Série B. Se o cara tivesse, se o Figueiredo tivesse 42 jogos e 30 gols, ele não ia vir pra cá, ele ia estar procurando time de Série A ou Europa, não ia ter esse problema. Então, assim, é acreditar que esse ano está sendo diferente no sentido disso. Estão sendo feitas análises que, de fato, olharam ali e tudo. É, ver, por exemplo, o Figueiredo, se foi jogador de base. Por quê? Por que ele não vingou? Foi porque... Ele foi artilheiro da Copinha de 22, por exemplo. É perguntar assim, por que ele não vingou? Foi porque o Vasco estava numa situação ruim? O Vasco, quando ele subiu, não estava no melhor dos mundos. Um time brigando para não cair, você não aposta na base, você contrata que tá de gente, e aí fica sem espaço. Ou ele vislumbrou, tipo assim, subiram ele, aí começou a pingar dinheiro e ele deu aquela... O sucesso subiu a cabeça e ele perdeu o foco. Se for a segunda opção, aí é mais difícil dele vingar aqui. Se for a primeira, tem grande chance dele vingar aqui. Então, pode ser uma excelente aposta. O Miquéias, se ele for um primeiro volante mesmo, ou que seja um cara para completar, é um cara que a gente precisa de poder de marcação. Nosso meio campo não tinha isso ano passado. Então, assim, o Amazonas tinha um meio de campo bem pegador, um meio de campo bem marcador na Série B do ano passado. Nós trouxemos um dos volantes deles, o outro trouxe o Miquéias. Ah, é o Ituano, foi rebaixado. O time do Ituano era muito ruim, ele podia ser o melhor volante do mundo, com 7 desarmes por jogo, aquele time ia tomar gol de qualquer jeito ainda. Não tem como um cara resolver. Então, vamos ver, eu tô empolgado, assim. Eu confesso que esse ano eu acho que vamos fazer um futebol com pouco dinheiro e dar certo, para poder recuperar para mais Libertadores. Lucas, Felipe Deleucas empolgado, me preocupa. É, aí, enfim, vai saber o que tá acontecendo, né? Voltou de viagem. Vou colocar, vale lembrar. Eu, em 2015, eu estava muito empolgado com aquele time, nós subimos. O Lucas achava que a gente ia cair. Mas o errado era você, né? Foi surpreendente, né? Cair também eu acho difícil, porque o time é ruim demais. Mas eu acho que vai dar. A minha dúvida maior é o técnico. Eu acho que a gente precisa buscar um treinador com mais cancha. Mas, assim, fora isso, eu acho que dá para dar certo com o time em si. Se o William conseguir fazer um trabalho e surpreender o que, por exemplo, eu espero dele, pela falta de experiência e tudo, eu acho que vai dar bom. Se ele mostrar ser um treinador melhor do que se espera, melhor do que o Cauã foi, eu acho... Ou se pelo menos a gente não segurar tanto, se ver ali no Mineiro que ele não vai dar certo e trocar por alguém com experiência ali, e aí pode ser, sei lá... O Condé até lá pode ter caído no estadual. Muito treinador, assim, que sobe e pode acabar caindo. E aí você tem uma outra chance de conseguir subir, né? Então acho que é uma boa possibilidade, assim, de subir esse ano se o time encaixar. Se as peças forem, de fato, boas, né? Mas aí a gente tem que assistir jogando aqui, né? Pra ver como é que vai ser. Pois é, isso é que é a grande dúvida, né? A gente teve tantas mudanças. É, eu acho que é acreditar. Acreditar que vai dar certo essas mudanças, que o William vai conseguir achar um time aí. Uma vantagem, a gente já citou aqui, é o fato dele conhecer muito bem a base e esse time para 2025 terá muita gente da base, né? Isso é fato. Inclusive, da Copinha ainda deve vir mais gente ainda após o final da Copinha, né? Então, acho que muita gente ainda vai vir ainda. Guilherme Rios Viana, meu grande amigo Saci, está aqui com a gente mandando um abraço. Tive com o Saci sexta-feira numa reunião com as organizadas, a gente conversou bastante coisa aí, a gente vai até comentar aqui um pouquinho no programa, viu? Um abraço aí, Saci, show de bola. Astrix, Thales faz falta, mas infelizmente o estômago dele já não tá aguentando mais a cachaçada. Isso aí é acusação grave, hein? Menino Thales nem bebe, coitado. Hashtag força, Thales. Adjutor Alvim, o ano já começou bem com a saída do Jacaré, mas estou apavorado com a relação dívida-faturamento do clube. Nós falamos isso aqui do último programa, editora. Realmente é preocupante. Rosimério Bigunha está aqui com a gente dando uma boa noite, falando que está confiante. O Caio lembrou que a gente tem preferência na compra caso decidam vender. Isso, no caso do Matheus Mendes. Então, se pintar uma proposta para o Matheus, por exemplo, de 5 milhões, a gente pode igualar essa oferta e ficar com o jogador. Mas é... Enfim, né? A gente sabe como é que essas coisas são, principalmente num ano em que a gente não tem muito poder de compra. Eduardo Cássio, nessa posição, quanto fraco é esse Jori estar no América ainda? Essa é outra coisa que a gente não entende também, viu, Eduardo? Difícil, viu? Maurício Cândido, esse goleiro da cachorrada veio para colocar a cabeça no lugar. Infelizmente, ele perdeu a mãe em novembro e eles querem ocupar dele, a cabeça dele jogando, porque lá ele não ia. Espero que dê certo. Cuba Knights. Nem sabia disso aí. Eu também não sabia. Mas Serjão, grande amigo Serjão lá do América História, eu me lembro de ouvir um podcast de algum ano em que aconteceu exatamente isso. E o goleiro, eu não lembro quem era o goleiro, mas, né, nossos sentimentos aí ao Matheus, e tomara que ele realmente dê a volta por cima aí, fazendo o que gosta e nos ajudando. Cuba Knights, boa noite, guardem o nome do Miquéias, bota o fé nesse menino, tem uma altura muito boa, muito voluntarioso e acho que tem tudo para acrescentar muito ao América. Alcimar Coelho, boa noite, grande Alcimar, boa noite, o elenco está muito curto, realmente é a conta do chá. Esse ano tá realmente um titular e um reserva para cada posição e acabou. Marco Aurélio Duarte, Duarte Paula, boa noite, Decadência, um abraço. Serjão do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo. Saudade de ver o Coelhão. Eu também. Saudade de Independência, viu? Mas vocês não viram da Copinha, pô? Que isso? Aquele é o Coelhãozinho. Você tá confundindo. Tá certo. Aquele é o Coelhãozinho. O Zuriel tá perguntando aqui, ó. Cadê o famoso projeto Salão de fechar a ferradura de Independência? Atrás da cabeça do Rolon. O dinheiro que tem, o máximo que nós vamos fechar ali é me mandar uma lona, né? E mesmo assim, Olavo, se você estiver nos ouvindo, mande a lona, porque se for pra gente comprar, Olavo, grande amigo nosso aí, dono da Loc Pirâmides, por favor, mande a lona para ajudar. Cláudio Gomes, salve meus caros, ano cheio de medo e esperança, que seja um bom ano. Fabiano Liporati, lá dos Estados Unidos, está de férias lá, mandando fotos de gelo, mandando fotos de gemada. Eu acho que ele se aculturou de fato aí ao Natal americano. Uma coisa assim, impressionante. Vamos que vamos. Se observarmos as contratações de nossos rivais em Série B, nada de um time favorito, tudo meia boca. Também acho que por enquanto sim. Vamos ver o que acontece depois do Paulista. Carlos Antônio, boa noite. Eu acho que pelas contratações nós vamos sentir falta de Juninho e Felipe Azevedo. Nossa Senhora, Carlos. Se a gente sentir, é porque o trem tá feio mesmo. Tião Godinho. Estou mais confiante com o time do Coelho, pois foi embora muitos jogadores sem vergonha. Chester Rodrigues, o jogador jacaré já assinou contrato com o time do CRB. Essa aí todo, é o que o torcedor mais quer, né? Ver ele saindo no bid para outro time, né? Vocês viram que negócio esquisito, negócio do jacaré? Foi lá para o Atlético Paranaense. Fez exame médico. Foi tipo o Thiago Neves, né? Quando ia para a cachorrada. Chegou a ser anunciado aí, só que não fez exame médico, né? Aí voltaram atrás e cancelaram o contrato. Bicho, tão forte, tão negativo foi a repercussão. Foi igual aquele chute que ele deu, né? Foi em direção a alguma, acertou a lua. Fez exame médico no Atlético Paraná e caiu na CRB. Aquela bola ali, o mínimo que ela atingiu foi o teto da Sandrinha. Nossa, jogou longe demais. Carlos Alberto, bom mesmo é o empresário do Jacaré, que foi pro Atlético Paranaense, vamos Coelhão, mais ou menos, chegou lá, deu bomba. Augusto, grande Augusto Rezende, está falando aqui no site da FMF, afinal tá 15 de março, valeu demais Augusto, eu olhei rapidamente aqui, o Google me enganou então. Felipe Silva, grande tartaruga, boa noite garotos legais, boa noite Rolon, eu acho que ele quis dizer alguma coisa aí para você, viu Rolon? É inveja. É, né? Diego Canhete, um salve de Ibirama, da nação havaiana, do pessoal do Havaí, legal. Um abraço aos amigos do Maior de Minas. Abraço aí, Diego, show de bola, viu? Muita sorte aí ao Havaí no catarinense aí. E na Série B, a gente divide. A gente fica no 0x0 aí. Roberto Nassif, o Benítez tem de jogar só aqui no Indepa. E talvez um ou outro jogo mais tranquilo fora. É por aí. É o que a gente falou aqui, que não dá pra gastar Benítez com qualquer bobagem, não, né? Só que só todos os jogos em Depa já também querem muito, que dá 50% dos jogos na temporada, é complicado. É muito otimismo. O Saulo Prada tá falando, viu, Lucas? O Lucas está jogando International Superstar Soccer. Faz o password. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Clássico só... código Konami. Só deixei de plano de fundo aqui, não tô jogando. O Alejo acabou de fazer um gol, inclusive. Alejo, grande atacante brasileiro. Só um comentário aqui, eu entrei no Transfer Market para ver quem que são os jogadores que tem o mesmo empresário do Jacaré. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, não, mas você tem assim, o Janchid Boltatev, o Zoir Dozaboev, Mislanov Kozimov, Shakiruni Nuralev. Então a gente tá bem de ter tido só o jacaré desse cara. Veio como contrapeso do Matheus Gonçalves, o resto é todo mundo russo. Nossa senhora, contrapeso Matheus Gonçalves é pra chorar, né não? Você tá doido. Bom, então a gente vai falar um pouquinho. Então, essas contratações chegaram. Davi Lopes, Miqueias, Figueiredo, Matheus Mendes, esqueci um, que é o Cauã Barros. Isso, e o Cauã Barros. Tivemos várias peças que subiram do sub-20, inclusive esse time que está jogando a Copinha foi bem desfalcado, porque decidiu-se que era melhor que esses jogadores fizessem uma boa pré-temporada. E para a Copinha, subiram 6 jogadores do sub-17, e que, inclusive, de acordo aí com o grande amigo nosso aqui também, o Braulim, o time do sub-17 é um time muito bom, e esses que subiram para jogar a Copinha são os destaques do sub-17, que estão mais no campeão mineiro, né? Pois é. Mineiro, né? E dizem, muita gente já me disse que o time do sub-17 é melhor que o sub-20, inclusive. Ah, você fala a geração, né? Porque dizem aí que o sub-17 está vindo aí muito bem, viu? Essa prática de colocar jogadores bons do sub-20 para jogar o estadual no profissional, ela é normal, assim. Não é só a América que fez isso, não. Na verdade, a Copinha tem muitos jogadores que jogam, que tem idade de sub-17 e tal, porque é muito no começo do ano, divide atenção com o estadual, que tem outras competições. Não sei se é tão comum em time de Série B, né, que é o nosso caso. Mas o Flamengo já faz isso algumas temporadas, Palmeiras já faz isso algumas temporadas. Os times que jogam a Copinha normalmente não são os principais jogadores do sub-20, não. Isso eu acho que é uma necessidade, e eu acho que eu concordo com o fato de trazê-los para fazer uma pré-temporada, né? Eu acho que vale mais a pena do que mandar para a Copinha. Até porque a Copinha, assim, é um campeonato, é um tiro curto, mas que desgasta muito, e são muitos jogos em campo ruim. Campo ruim, então, assim, não necessariamente gera... Assim, é bom em termos de competitividade, né? O menino já pega ali aquele espírito de competição, um torneio que dá visibilidade, obviamente. Mas, assim, trazer esses meninos, principalmente ali, você pega o Samuel, lateral direito, que com certeza vai jogar, porque o Matheus Henrique não vai conseguir jogar todos os jogos. O Paulinho, que com certeza o Marlon também não vai conseguir jogar todos os jogos, até então não tem outros nomes. Então, vai ser bom que eles já vão rodar com o profissional também. Eu acho isso importante. E sem contar também que a Copinha termina já no final de janeiro, né? Até lá já tiveram jogos do Mineiro, assim. Se deixasse pra trás depois... por exemplo, a gente ficaria só com o Marlon. Se o Marlon machuca, ia ter que improvisar alguém de lateral esquerda ou trazer um outro, e aí você tira espaço desse menino da base, você quer testar, né? Sim. Então faz sentido. Na teoria já tem 21, né? O quê? O Paulinho? É. Nem sabia. Pode jogar a Copinha. Porra, eu acho que não vale a pena mandar pra Copinha. Preferível fazer isso mesmo, subir o que tiver de melhor no 17 e dar ritmo. Eu acho que faz mais sentido. É bom que isso se motiva, porque o pessoal fazendo muito isso, você vai conseguir trazer mais gente, porque o pessoal do sub-17 tá sempre jogando Copinha, que também é vitrine. Aí você consegue. E se o cara for bem, você consegue subir ele pro profissional também, você vai conseguir trabalhar um pouco mais a situação, você motiva os jogadores a virem pro América, porque sabe que tá sempre rodando, que o cara vai ter chance de jogar no profissional, que o cara vai ter chance de se mostrar, porque ele vai estar. Já no sub-17 já consegue estar jogando com coisa que você tem visibilidade, né? Então. É importante pra gente, se a gente quiser voltar a ser formador de fato, né? Aí a gente precisa muito, cara. A gente precisa. Pra completar o nosso orçamento hoje, a gente precisa de bastante. De venda. A gente precisa mostrar jogador. E nós estamos no ponto que a gente precisa do cara jogar e vender. Então, né? Paciência. Vamos dar espaço a quem merecer espaço. Correto. Aí, ó. O Iago Santos é 2003. Ou seja, vai fazer 22 esse ano. Uhum. O Cauã Diniz, o Rafa Barcelos, Samuel Alves e o Paulinho são 2004. Então eles vão fazer 21 esse ano. Eles já não poderiam jogar no sub-20. É, tá certo. E realmente vamos ver quem se destaca aí desse time da Copinha. Provavelmente também vai acabar de completar esse elenco curto que o Alcimar citou aí. Matheus Eduardo tá perguntando de onde o América tirou esse Davi. David, o Davi. De onde? Ele é emprestado do. Parece que ele é do Denis, né? Então ele, inclusive, parece que o contrato dele é com aquele Aimorés, né? Uhum. Então, da relação entre o Denis e. Eu não sei se é o Denis e o Elton Paulo, que são empresas juntos. É, né? Então, isso. Da empresa deles e... E o Aimorés é do Mancini, aquele que jogou aqui também. Aí ofereceram pro América, o América topou. Basicamente é essa a história, né? É a tal história aí que você lembrou aí do Salum, né? Que ele não quis deixar sair. Que era o que foi o terceiro que foi oferecido. É, ofereceram, não lembro os nomes, mas ele falou na entrevista com a Admar. Ofereceu um, aí o América não topou, o menino vingou. Ofereceu outro, o América não topou, o menino vingou. Aí ofereceram esse e falou assim, ah, esse aí eu não vou deixar passar. Foi basicamente essa história. Aí ia ser engraçado. Se esse não vingar, aí dá pra falar assim, pô, vocês erraram três vezes, né? Os dois que se literalizaram, dava pra trazer. Eu acho que ele chegou até a falar que... É, porque o Denis é empresário do... Um deles, acho que era o Bruno Henrique. É. Ele falou, ah, o Ferreira chegou agora, falou o Bruno Henrique, eu não topei, e o menino virou o que virou. Falaram o outro, eu não topei, virou o que virou. Aí o outro não lembra. E agora é esse aí. É o novo Bruno Henrique. Elvio tá aqui com a gente, é o Feliciano Moreira, é isso mesmo? Ale, Ricardo Silva, Juri, isso é o que sobrou. Esses são os caras que ainda têm contrato até final do ano e que ficaram aí do elenco do ano passado. Geraldo Gomes, Messiano. O Aimorés tem aquele Cristiano que jogou aqui, que era da Caldense. Então melhor ficar com o David Lopes mesmo. Vamos ficar com esse cara aí. O Cristiano aquele com o vitiligo? Nossa, mas não aposentou até hoje, não? Mas 37 ele tinha... anos. É, ele não era tão velho em 2015. Ah, era, não, velho. Tinha cara de velho, ele era novo. Que isso, sério? Eu acho que ele tinha uns 23 anos na época. É mesmo? Achava que ele era bem mais velho do que isso aí. Ele é da minha idade, 16/5/87. Lembrando que ele machucar foi a grande chance do Richarlison, né? Porque o Cristiano era o reserva do Fábio Júnior. Fábio Júnior machucou, Cristiano machucou. Aí o Givanildo foi buscar o Richarlison lá na... Não, acho que... Fábio Júnior já não tava mais, não. Marcão, saiu depois do Mineiro. Não, eu sei que era um centroavante. Pode ser. Era um centroavante ruim. Era um centroavante. O titular machucou. O Cristiano era reserva desse cara, machucou. E aí teve que buscar o Richarlison. Eu jurava que era o Fábio Júnior, gente. Era um ruim. Fábio Júnior saiu em 2013, eu acho. Ele não chegou a jogar nem em 2014, não. Ele Richarlison foi em 2015. É, vou ter que olhar. Agora eu fiquei de cabeça aqui, não tô puxando, não. O Geraldo Gomes vai estar perguntando, boa noite, o Planeta América, será que o Salum vai acabar de construir ele esse ano? O Geraldo, o Salum esse ano, ele tá focado na venda da SAF, ele não tá com nenhum outro papel no América fora disso, ele mesmo já deu entrevista sobre isso. É, a última obra que foi feita, que seria do Planeta América, foi o prédio da base. Eles fizeram ali aonde é o prédio atual, aquele que a maioria das pessoas conhecem, eles espelharam para o outro lado do campo e fizeram a mesma estrutura para a base. Quem vai no CT, a única coisa que indica alguma obra lá é que existem as marcações para o tal hotel, que seriam as acomodações, mas tá só as marcações, não tem nenhum outro serviço sendo feito até onde eu sei, não. Tá ok? Você tá esquecendo Mateus... a caixa d'água, que gera até vídeo. mas, cara, a água lá era um problema, você sabe, né? A caixa d'água foi uma solução para algo, só não merecia um vídeo, né? Merecia no máximo uma nota no Twitter, né? Não merecia um vídeo para enaltecer caixa d'água, né? Será que ela vai receber algum jogador? A caixa d'água? Porque os funcionários estão mandando vídeo para os novos jogadores. Será que a Caixa d'Água vai gravar um vídeo? Tá certo. Matheus Eduardo, a América foi campeão em 2001 com 10 jogadores da linha sendo da base. Esse ano temos que acreditar que isso vai se repetir. Nossa base é boa e conseguiu grandes resultados. Felipe Silva, vou escalar meu time. Sabedoria, na ala, força e garra. Na zaga vem determinação e vencedor. Na meiuca estão com firmeza e resiliência, com a 10 pro alegria. No ataque vamos de amizade, sorte e fé. Entendedores entenderão. Ou sorte aí vai ter que ser o MVP da temporada. Vai, fazer bastante gol. O Sérgio tá falando aqui que ele acha que o centroavante era o Júnior Viçosa, de 2015. Pode ser. Pode ser mesmo, pode ser mesmo. Não me assustaria se fosse. Bom, das contratações, vocês querem citar mais alguém? Querem fazer mais algum comentário? Não? Quem vai ser o capitão 2025? Ale, né? Muito provavelmente Ale, né? Ale... Pelo tanto que o Ricardo Silva apareceu no vídeo de recepção da galera. É, ou o Ricardo Silva. Pode ser também. É, se ele for titular, aí eu já começo triste a temporada, porque eu tô doido pra ver o Lucão e o Júlio jogar, né? Desde ano passado que a gente pede pra ver isso. É. O Ricardo Silva ficou porque alguém colocou um corretivo no contrato lá e trocou o final de 2024 pro final de 2025. Deu uma rasuradinha lá. Rasurou. Desse naipe mesmo. Bom, também comentar com vocês que na sexta-feira o Alencar pediu aí ao Zé Flávio Leandro Drummond, que é presidente do Conselho, que fizesse uma reunião com os torcedores representados aí pelas organizadas para ter um feedback do ano de 2024 e também para capturar sugestões para a operação de jogo em 2025. Né? Aquelas coisas que a gente vive falando aqui no programa e que todo torcedor que frequenta o campo sabe mais ou menos, né? Não tem assim grandes novidades assim, não. Então, eu participei dessa reunião e aí a gente conversou bastante lá e pintaram algumas sugestões muito importantes. Eu queria que vocês comentassem, tá? Eu vou começar com uma delas que eu acho essencial. Primeira coisa é limitar ou preferencialmente acabar com cortesia no P4. Não faz sentido nenhum a gente dar cortesia no lugar nobre do estádio, né? Eu acho que isso é difícil acabar, porque algumas das... Principalmente pensando nas cortesias para patrocinador, né? Mas eu acho que assim... Os contratos não vão ter, tá? Isso já está alinhado. Isso é bom. Mas tendo algum tipo de cortesia nesse sentido, acho que o grande problema para mim da cortesia no Portão 4 é que essas cortesias não iam para as pessoas que recebiam as cortesias, as pessoas vendem essas cortesias. E é um negócio público, assim, a galera nem esconde, vende do lado de fora e tal. Então acho que daria, pô, se for... Vende na bilheteria, na porta da bilheteria. Na porta da bilheteria, você vai ali comprar ingresso, o cara já te aborda, né? Então acho que daria para ter uma organização diferente dessas cortesias para que fosse, principalmente porque o Portão 4 não é um portão que dá fila de acesso, né? De ter uma dupla validação, né? De ter que apresentar alguma outra confirmação. Porque só de colocar alguma burocracia, o cara que quiser vender já ia desistir, né? Mas não tendo uma possibilidade de fazer isso, libera para um outro setor. Qual que é o meu medo de liberar para outro setor? A galera continuar vendendo esses ingressos. E aí, em dias de clássico, que as confusões que acontecem no Portão 4 são bem limitadas, por exemplo, porque a gente sabe de casos que parece que funcionários vendiam cortesias, né? Deram cortesias para amigos ali, e a cachorrada ou torcedores do Cruzeiro. Já teve inúmeras brigas ali, o pessoal joga coisa. Então, mas aí pensando no Portão 6 e no Portão 3, esse cenário é pior, na minha visão. Então, minha opinião seria que, né, nem limitar, porque às vezes é uma questão de influência com o patrocinador ali, entra num acordo, beleza, acho que não tem coisa com isso, mas impõe algum nível de burocracia para que essa, por exemplo, patrocinador, você precisa de mandar a lista das pessoas que vão no jogo, né? Eu já passei por uma experiência parecida com essa no Santander, que o Santander patrocina a Libertadores. Aí a gente, eu trabalho numa empresa que é do Santander, né? Quando tinha alguma cortesia para algum tipo de cliente especial e tudo, tinha que mandar o nome completo e o CPF da pessoa que ia ganhar a cortesia. Quando chegava na entrada, tinha que validar, né, o ingresso com o nome e o documento. Acabou. Pegava assim, lá, eles tinham um stand tipo, perto da bilheteria, era no Mineirão, né? Tinha um standzinho lá. Você ia no stand para pegar o ingresso. Eles não te davam. Você pegava o seu nome, você ia lá no estádio e você pegava o ingresso no seu nome. Ou seja, se você quer vender, você não mora perto dele. É um trabalho imenso. Você mora sei lá, você mora lá, vou colocar, tipo, no Castelo. Você ganhou esse ingresso, você vai ter que vender. Você vai ter que ir lá, pegar o ingresso nominal, pra depois sair. Você não vai fazer um trampo desse. Você vai se você for no jogo mesmo. Se você tiver que baixar a independência, a não ser que você more do lado da independência, você não vai fazer isso. Mas eu entendo também que se a gente passar, onde não houver nos contratos necessidade de Portão 4, a gente deve oferecer cortesias no P3, no P6, e o próprio fato de serem cortesias com valor mais barato, eu acredito que possa desanimar os cambistas também, porque aí a margem diminui muito, né? O ingresso custa 40. Se o cara pegou de graça, ele não vai mais vender 80, ele não vai vender mais a 60. Sim. Ele não vai conseguir mais vender esse preço. E resolve o problema para 95% dos jogos da temporada. Só não resolve nos dias de clássico, porque daí o cara não necessariamente vende, mas pode dar para um amigo. Pô, tem um amigo atleticano ali, dá um ingresso para ele. É, mas isso aí também não, mas é, só não é resolveu, né? Só vai ter um ou dois clássicos. É. Não, tem a semifinal, pô. Pode ser três, não? Não é dois jogos de semifinal? Outra coisa, então o que acontece? O Portão 4 é o mais valorizado, é o mais caro, e ele hoje nem é vendido. Então, uma das soluções para a gente conseguir rentabilizar melhor o estádio é passar a vender o P4, de forma que só vai frequentar o Portão 4 quem é Onda Verde VIP, que dá direito ao Portão 4, e quem comprar ingresso. Então, familiares e jogadores, por exemplo, serão mandados para a Ismênia, serão mandados para o Camarote do América lá na Ismênia. Aí, como já foi outras vezes, assim, será não, só sugestões, né? E a gente deixaria o P4 uma forma que a gente pode valorizar aquele ingresso. Muita gente quer comprar lá, mas nem vende. Então, isso complica bastante. Inclusive, por exemplo, eu sou sócio VIP. Se eu quero ir com minha esposa no Portão 4 um dia, ficar tranquilo lá no meu torcido organizado camarada, eu não posso, porque ela não é VIP também. E eu não tenho opção de comprar, né? Então é um negócio meio burro, se eu for pensar. Exatamente. Então passa por isso e o ideal é a gente valorizar aonde a gente pode cobrar mais caro, né? É tornar lá... Lá tem valor comercial muito alto para a gente dar como cortesia. Outra coisa é... A gente também propôs lá na reunião... comercializar o estacionamento do Independência. Aquele estacionamento da Pitangui. Para quem não sabe, o Independência tem 4 estacionamentos. 2 na Ismênia e 2 na Pitangui. O da Ismênia, ele fica ocupado pelos caminhões das transmissoras, o de baixo, e o de cima, que é embaixo das arquibancadas, aí esse seria usado para funcionários do América, gente que está trabalhando no jogo, FMF, essas coisas que não pagariam. Então, quem não paga, usaria o estacionamento da Ismênia. Porque o que tem uso comercial é o estacionamento da Pitangui. Lá a gente tem muitas vagas, e aí a proposta seria utilizar o estacionamento da Pitangui num valor... Uma sugestão, por exemplo, seria de R$50, que é o que se cobra naquelas casas mais próximas ao jogo, então o valor avulso por jogo, tipo R$50, ou quem é Onda Verde poderia pagar uma mensalidade, por exemplo, de R$80 e pararia sempre lá, e teria a possibilidade de parar lá dentro. E lá são dois estacionamentos, um é aquele que a gente vê, é aquele aberto, né, que fica ali do lado dos vestiários, e ainda tem um outro que fica embaixo das arquibancadas. Então tem bastante vaga ali, e é uma forma que o grupo da reunião de sexta propôs como forma de não só agradar mais ao torcedor, mas também rentabilizar outras partes do estádio. Uma outra coisa interessante também, e o pessoal sugeriu, gente, é possibilidade de outros ambulantes lá dentro do estádio. Então, algodão doce, como é que chama? Picolé. Certo? E ao mesmo tempo fazer uma revisão de alguns custos que a gente tem visto em Independência. Não faz sentido nenhum uma pipoca custar R$40. Tem que ver exatamente que tipo de. O que está formando esse custo aí para virar um saco de pipoca custar R$40. Não tem lógica isso, não tem como. Então a gente vai ter que arrumar um jeito de viabilizar. E outra coisa que a gente lá na reunião propôs, né, que as torcidas organizadas propuseram. Promoções para consumo lá dentro, muito embora a gente sabe que é habitual do americano beber lá fora e entrar na hora do jogo. Mas se houvesse possibilidade de promoção, dose dupla, por exemplo, antes do jogo e coisas nessa linha, Coca Zero, dose dupla para o Felipe, esse tipo de coisa, ou atrações para as crianças antes do jogo que fariam o pai entrar mais cedo. Então são ideias aí para tentar melhorar isso. Ao mesmo tempo, fazer toda uma revisão aí dos custos dos consumíveis do estádio, né? Aí, uma coisa que, só como ideia de coisa que vi lá fora, uma coisa que ajudaria muito é rever nos preços Se o preço bater com o preço lá de fora, você vai ter muita gente entrando antes, porque você não tem por que ficar bebendo lá fora se você conseguir beber pelo menos o preço lá de dentro. Que fala, nos estádios que eu frequentei, lá na Inglaterra, por exemplo, que eu falo, era pelo menos o mesmo preço. O do Everton, que é onde joga a Premier League, a cerveja é mais barata dentro do estádio do que lá fora. Porque esse, todo mundo, o pessoal já entra antes. E eles têm uma cultura que eu gosto muito de assistir aquecimento. Porque aquecimento é legal. Uhum. Você pode ver os jogadores, você consegue ver um pouco mais técnico ali daqueles que não estão jogando, para saber jogar e tal. E aí, só que o América poderia inverter, porque hoje o adversário aquece no P6, então aquece perto da torcida, e o nosso time aquece longe da torcida, aquece no gol que tem os vestiários. Se eles trocassem esse aquecimento, você ia ter uma interação jogador-torcida até antes do jogo, que isso acontece lá fora, o pessoal cumprimenta e tudo, fala, mexe com os goleiros aquecendo. É algo que se faz lá fora e tem essa cultura que é legal. O cara entra antes, entra pro P6, vai ali e tal, interage, pra gente é mais difícil que a gente ter aquele muro, né? Porque pode pedir autógrafo, pede aquelas coisinhas, o pessoal faz um pouco disso. Então dá pra você fazer uma interação dessa. Se a Coca Zero lá fora é, sei lá, R$5, se lá for R$5 lá dentro também, eu vou entrar mais cedo que eu evito fila. Eu chego lá, não tem o que fazer. Você sai do sol, porque dependendo do horário que a gente vai, o sol na São Lucas, né? Ou São Felipe, agora São Felipe. É forte. Então, tipo assim, você consegue trazer gente e aí você vai vender mais. Hoje, o fato do preço ser tão caro, você tira consumo, porque o pessoal quer consumir fora, vai consumir pouco no estádio por causa do preço. Você coloca o preço igual, você vai aumentar muito o consumo lá dentro. E aí você vai trazer gente. Aí você pode trazer com diversas ações que você faz antes. E aí é mexer um pouco na. Hoje a gente não tem uma administração de estádio em si. A gente tem um jogo e tá lá. Isso vai ter que mudar. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre Copinha. Enfrentamos o Piauí ontem, às 3h15, ganhamos de 2-0. Olha, gostei muito do time ontem. Jogamos 2-0 sem susto nenhum, hein? Vocês viram o jogo? Eu não vi o jogo completo, mas eu vi momentos, vi os gols. Inclusive, um dos gols foi do Samuel, né? Até chegou falando passado aqui, um dos Samuels, que eram os dois eram bons, né? Um zagueiro e um lateral. O lateral subiu, o zagueiro ficou. Mas bom jogo. Acho que assim, o adversário também não era lá muito forte, né? Mas de qualquer forma, na Copinha sempre tem essas surpresas, espinhos de empresário e tudo. E o importante do América era fazer o dever de casa e fez. Um bom início de campeonato. Eu gostei bastante, achei um time que tem, sabe, que tem volume de jogo, sabe, o time joga perto, então a bola flui, sabe, eu gostei bastante do time ontem, achei que deu uma boa indicação, assim, para mim, no meu entender, deu uma boa indicação de que a gente pode ir junto. O Bernardo Moreira tá aqui falando, ó, Zizeiro joga muito, 17 anos ainda, já me falaram muito desse tal de Zizeiro. Zizero. É Zizero ou Zizeiro? Zizero. Tem que perguntar pro menino. Não dá para adivinhar, não. Mas eu já ouvi em algum lugar ele falando, é Zizero. Mas não tem acento no I, ué. Mas igual Cícero. Cícero tem acento no I, ué. Não, mas não tem acento, não fala Cícero. Uai. Eu nunca vi ninguém chamar ninguém de Cícero e eu já vi Cícero sem acento. Pode ser, vai. Vou fazer meu trabalho, vou mandar no Instagram dele perguntando como é que chama. É o jeito. Você tem que entender isso aí. O Cubanais está aqui lembrando. Já você não acha que alguém do América deveria dar uma chamada naquele menino, salvo engano, Caio, que fez aquele pênalti totalmente estúpido bem no final do jogo? Isso quebra o time do Saldo. Mas não é esse Caio, não foi o que deu as duas assistências? Ou foi outro Caio que eu comi mosca aí? Aí você me apertou, Jairo, não sei. Enfim. mas é aquela história, cara. O base é um negócio complicado. Às vezes o cara desconcentra ali e já era. Foi ele mesmo, viu? Pois é. Deu Caio Maciel, da família Maciel. Da família Maciel, família do Thales. Não, viu, gente? É só brincadeira, tá? Senão o povo acha que a gente tá fazendo aqui. Ele tá falando que foi ele, o Cubanete tá falando que foi ele mesmo. Vamos torcer pra ficar nisso aí. Tá na idade de errar também, né? Convenhamos. Assim, beleza, que aprenda com isso. Tomara, porque... Eu viro o Matheus Henrique, né? Que foi profissional e ainda costumo fazer uns pênaltis bobos de vez em quando. É isso aí. Tá certo, gente. É, eu gostei, então, bastante do volume de jogo. Achei que é um time que joga para cima, que joga, né, com... Como eu falei, né, com volume, com vontade. E na nossa chave, nós ganhamos e o Esfera, que todo mundo fala aí que é o outro grande time aí da chave, também ganhou, mas ganharam de 2-1. Nós ganhamos de 2-0. Que é o time, certo? De empresário do grupo, né? É, exatamente. Lá é um time que nem time profissional tem. Lá só tem categoria de base. Lá eles trabalham só com categoria de base. Então, parabéns aí, a equipe da Copinha. Acho que tá indo muito bem. Terça-feira temos o próximo jogo, que, se eu não me engano, é com Estrela de Março, né? Terça-feira, não é isso? Isso. Terça-feira, 3h15 da tarde. Isso. Viu? Então... Time de Salvador. E fomos aí o único time de Minas que ganhou na Copinha. Todos os outros aí, Coimbra, esses caras todos aí, levou tinta aí. Certo? Lucas, esporte especializado, você tem muitas chegadas e saídas, né? Eu vou chamar aqui sua vinheta, tá? Cadê a vinheta preferida do Lucas? Felipe viu que, de fato, eu coloquei aqui bonitinho, preferida do Lucas. Aí é fácil pra gente poder achar. Ué, só tem um problema. Cadê a preferida do Lucas? Ah, tá aqui, ó. Vai começar Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Teve uma reformulação no elenco, né? Acho que a gente até falou mais para programas para trás, não lembro se a gente chegou a comentar. Mas mais recente, o América anunciou, foram duas contratações. A primeira, me fugiu o nome de uma jogadora equatoriana, esqueci o nome dela, ou me perdi o nome dela, que foi uma jogadora que jogou inclusive a Libertadores lá no Equador. E também mais recente, que eu acho até curioso, assim, porque de torcidas que acompanham os seus respectivos times femininos, o América anunciou essa Rafa Levis, que eu vi torcedor do Grêmio meio puto de ela ter saído, assim, pensando, pô, deixaram a Rafa Levis ir pro América, que absurdo, que não sei o quê. Então, assim, confesso que a gente não acompanha tanto o dia a dia do futebol feminino. Mas foram duas jogadoras, né, duas aquisições que a gente fez aí, que chamam a atenção, né, do América, que é um time que está na Série B, que ano passado, no time que gera mais receita, vamos dizer assim, né, que é o time masculino, mas que o time feminino ano passado fez um, apesar de não ter ganhado o Campeonato Mineiro, né, fez um bom Campeonato Brasileiro, conseguiu se manter na Série A com um orçamento também limitado. A América não tem também dos maiores orçamentos para o futebol feminino, obviamente, e esse ano trazendo bons nomes aí. Estão fazendo uma reformulação pequena, mas jogadoras que uma disputou a Libertadores e a outra, a torcida do Grêmio, ficou chateada de ela ter saído de lá. Então, vamos ver como é que vai ser. Acho que torcer para a gente também continuar fazendo bonito no futebol feminino. Mas, pelo menos, a gente parece que se o planejamento do masculino não está lá dos melhores, né? A gente não viu contratações, a gente encheu os olhos. Os femininos tiveram duas aí que chamaram a atenção. Já tem a goleira que já jogou, disputou a seleção brasileira. Agora tem uma jogadora que jogou Libertadores, tem essa Rafa Levis que veio do Grêmio. Então, vamos ver como é que vai ser. Ah, que beleza. Muito bom mesmo. Isso aí, moçada. O resto todo mundo parado, né? Tudo parado. O futsal até fez uma postagem falando da quantidade de jogos que fez. Vôlei a gente não tem mais, né? Confesso que não acompanhei as duas últimas semanas do eSports para saber se tivemos novidades. Mas o resto a gente. No futebol americano também não começou ainda a temporada, então por enquanto o resto. O futebol americano não ia deixar de ser. É isso que eu entendi também. Teve essa história aí, mas por enquanto não divulgaram nada, não. Nem que fica, nem que sai. O Minas Locomotiva ainda não se pronunciou a respeito. Tá certo. A única coisa que eles fizeram foi que a camisa do Flag Football que é um futebol americano com menos equipamentos ali, menos impacto, né? Ela é vermelha, não tem o escudo do América, só tem o América pequenininho, locomotiva grandão escrito embaixo. E a camisa do time de futebol americano também voltou a ser vermelha. Acho que é de treino, pelo menos que eles jogam, tem uma camisa vermelha, vermelha e branca, como eram as cores do locomotiva antes, né? Mas tirando isso, em relação ao nome, a parceria, ainda não falaram nada. Então é isso, pessoal. A estreia do América dia 19, não é isso? Como é que tá a ansiedade de vocês? Campeonato Mineiro, né? Eu tô mais ansioso porque eu tô com saudade de ir na Independência e tudo, aquele clima de futebol, porque Campeonato Mineiro não dá aquela empolgação tão grande não, né? Pior que dia 19 nem é na Independência, dia 19 é 10 horas da manhã. É só quando Pouso Alegre depois, na quarta-feira, né? Não, é, exatamente. Ó, eu só vou voltar na Independência, infelizmente, deixa eu fazer aqui, ó. Só vou poder voltar na Independência no dia 5 de fevereiro. Olha, tem que considerar o jogo contra o Betim, que eu acho que é 4 horas da tarde no sábado. Vai ser na Independência de novo, né? É. Tem Betim, mas, e tem Itabirito. É, mas aí nós temos que comprar, né? É isso mesmo. E que horário bom isso, Betim América, do dia 2, 4 horas da tarde, domingão. Por que só fevereiro? Porque eu vou viajar na segunda quinzena. Tá certo. Inclusive, provavelmente, no dia 19, eu estarei na estrada durante o jogo. Descanso merecido. O descanso do guerreiro. Então é isso aí. Oi. Se vocês estão com saudade de Independência, que dirá eu, né? Ah, é, que tá 6 meses sem ir, né? Se o amistoso contra o Itabirito fosse na Independência, eu ia, ainda que tivesse que pagar. Todos nós iríamos. Todos nós iríamos. Ô, América, lembra? Vê aí se não sorteia aí um sócio Onda Verde aí pra gente poder ir no jogo. Todo mundo não, queria, não sorteio não, porque aí eu tô na lista negra deles, eu não vou ganhar, não. Por que será que você tá na lista negra? Não, porque eu faço críticas construtivas. Sei. Mas o marketing mudou, então agora você não precisa da lista. É. Não, mudou não, porque a pessoa que assumiu tava lá também. Mas agora tá sob nova direção, zerou o game. Um ano novo. Ano novo, lista nova. Tá certo. Bom, então é isso, moçada. Temos algum último assunto? Tudo certinho? Então é isso aí. Certo. Domingo que vem, programa novamente, voltamos à próxima programação normal. Quem sabe o menino Thales já vai poder voltar. E fica um abraço a todos, boa semana, até mais. Falou. Valeu, Rolon. Falou, até mais.